2895 e o transponder 5003 para o Oceaner 63, pula 2. Oceaner 63, pula 2, correto, sub pronto para o feedback de acionamento. Câmara nessa, busca de acionamento, 612, muito obrigado. Para Curitiba, autorizado nível 360 via Apeslu 21 até Sorocaba, após prossegue conforme rota do plano, decola da pista 1-0 com primeira curva à direita na saída Arbor, transição Elefa, controle Salvador 120 decimal 8, torre 118 decimal 95, aciona 5013, então 3859. Gente, aguardando a liberação, por gentileza. 59 correto, chame pronto para pushback de salamanca. Taxi voo 1605 com 122 a bordo, 13:30, alternando com a direita. 5, táxi Índia Alfa, no ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0-2-2, bom dia. Táxi Índia Alfa, no ponto de espera da torre 1-2-9-5, bom dia, 1-6-0-5. Salvador Tantra 304, puxa acionamento na posição 4. Tantra 304, autorizado, chame táxi. Táxi, Tantra 304. M2225, livre decolagem da 10, 290 graus, com 189. Livre decolagem da 10, 6225. Pushback de acionamento azul 4299. Azul 429908, autorizado, time táxi. Bom dia, Gonomé 05. Gonomé 05, muito bom dia, Lima, tem pista 10. Lima, tem pista 10, Gonomé 05. M2225, decolou agora 07, controle 120, decimal 8. 208, 6225, obrigado. Equipamento rádio, intensidade muito baixa. Sim, autorizado ILX, então 1-0 para o 63, 1-1, reportará hoje. Torre Salvador, Chanel 6225, decolou, Momonitsa. Chanel 6225, contato radar, se não manter o nível 320, mantém a saída Momo. Mantém a saída 6225. Meia meia três, chame Recife, frequência 1251. 251, boa. São Salvador, muito bom dia, web 6729, baixada 02. Autorização 360 para Guarulhos, caso já tenha ou a saída prevista. Webjet 6729, pronto para Quatis? Bom dia, Sucanista. Webjet 6729 para Guarulhos, autorizado nível 360. Decolo da pista no zero, com primeira curva à direita, na saída da El, Lisa Bridge, intercepta aeroviaco e Zulu no meia. Até para botar o Zulu, após prosseguir conforme rota do plano. Controle Salvador 120.8, torre no 2.95. Aciona 5031, Webjet 6729. Quem seria você entender o Web 6729, que está autorizado no 360 pela Ampla Zulu 16CFPHZ, após tem que conforme a rota do plano. Decola da 10, curva à direita da Euleda Bridge. 1208 o controle, 10295 é a torre, 5031 é o transponder para o F6729, muito obrigado. Afirmativo, poderia confirmar o vento para o 6319? 180 com 17. 180 com 17, Ocean 6319, poderia confirmar, ainda está com rajada? Ele 450 alternando com o fim. Para o táxi, azul 4299-108, Ribeirão, 2:03:40. TAM 3304, táxi Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1-9-3995, ajuste 1022, bom dia. Meio 22, livre do táxi, ponto de espera da 10, na ponta em 2895, via Índia e Alfa. Azul 4299, táxi livre, via Pátio 1, no Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1-9-3995, ajuste 1022, bom dia. Via Pátio 3859 no 10, autorizado, chame táxi. Lima, Papa Mike, prossiga. A vitória 0127. O Lima, Papa Mike, apresentou o plano de voo junto o Sala IF. O tipo da aeronave e o nível que prossegue para a conquista? Roberto, 500. Trem baixado, checado, livre pouso na ONU 0, Ocean 63, ou na ONU? 0 para a conquista. Skate 52, 2, ONU, aguarde cópia. Matia, gol no 888, essa é o 050, checada Mari. 3304, após o pouso do tráfego da Oceania na final, a Lima tem pista 10. Após o Oceania, Lima tem 3304, então 0. 16 horas. corrigindo a direção do vento, 180 graus. 180 com 16 graus. 1 para Conquista, autorizado nível 180, direto da Calda Pitano 0 com primeira curva direita na saída Arbor. Controle Salvador 120.8, torre 18.95, aciona 50 no 5, trip 5221. Obrigado. Correto, time. Pronto para pushback selamento. 1-1. Tem para controle? Lima, Lima, Fox, prossiga para 4.000 pés na chegada lá. Na chegada má, Lima Lima Fox. 6225 da Choné, chame em Recife, 1285, alternativa 1245 e solicitou o mesmo pro início. Ok, obrigado, 1275, 1945, 6225. 1605, chame agora o centro Recife, a frequência 1251, alternativa 1-3325. 1250-3325, voo 9605. 36. Sim, estão 3859. Tem livre táxi, inicialmente está através do Guichimedo. Tchau, até o Guichimedo, meu seu estimado, de pouso em Conquista e confirmando uma pessoa a bordo. Tá. Mais duas horas, vai ser 1 no 4, 1 no 5 em Conquista. E confirmando uma pessoa a bordo. Apenas confirme a approach 6311 na barra da Juliette. Negativo, foi autorizado até o gate 3. Gente, graças. Apenas reporte para a torre, está com turbulência moderada na curtíssima final. Curtíssima final, aproximadamente quantos metros de cabeceira e altitude? Abaixo de 500 pés a menos de 6 milhas, de aproximadamente 5 milhas até o top. Gente, obrigado pela informação. Não por isso. Salvador Rechanero, 6312, pushback acionamento no 11. 1-1, autorizado, time para o táxi, Rechanero, 6312. 1-2. Então, 3859, vai na passagem Airbus da Avianca, e após prossegue via Patiúna, Indy Alpha, no ponto de espera da 10, torre 1-1-8, decimal 95, ajuste no 022, hoje. Saída da EL 3304. Corrigindo, saída Arbor. 380 na Arbor 3304. Siga Lima, Lima Fox. Guarde. Prossiga para 2.500, inicialmente 2.500, modificado aos 22, modificado aos 1.8, o Lima Lima Fox, e aguarde novas instruções. Segundo a indicação do radar, a proa ideal seria a proa 1.20, 120. Chegou no 982, desce para nível 060, chegada na área. Bom dia, azul 4299. 4299, subir mantenha o 360, saída da EL. Da EL 360, 4299. Autorizado Itábua 922. Vai, controle. Informação sobre a nave no rumo oposto aí, no litoral de Veracruz, a 1.503, está sem contato com o controle Salvador. Não pode livrar a frequência para coordenação com o tráfego local. E após, fica livre, chama a Recife em 128.8, alternando 1260 para informação em alerta. Com 3:30, Natal. Chanel 6392, táxi via Pátio 1 no Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, Torre 1 no 8, decimal 95, ajuste 1022 no Mongino. Ok, Pátio Índia Alfa, 1895, obrigado igualmente, 1022. O escuro acionado 0162. Para informação, temos um helicóptero no Romeu 44, no rumo oposto, na aeronave no meu pé, na sociedade do litoral de Veracruz. Chame para a coordenação contra o local 12345 após regresso para a frequência de controle de Salvador. Confirme. É melhor o esquilo, Zulu, porque se eu prosseguisse FS, seria o quarto na aproximação. Ia demorar aí uns de 20 a 30 minutos para se enquadrar no sequenciamento. Siga o número que na sua rotatória e atento para o tráfego. Bom tráfego. Lima, Lima, Foxtrot, desça para o número 1500 pés, ajuste no 022-1022, reporte visual com aeródromo. 1500, Lima, Lima, Fox, é passada de volta. Bom dia, controle, é o TAM 3859 cruzando 2000 arbor, telefone. A 2859, submantenha 360, sai da arbor, transição elétrica. É, transição direta ao 360, 304, Recife em 128.8, alterne 1260. 1288, 1260, 304, obrigado, bom dia. Bom dia. Lima para o Line, controle Salvador. Qual seria o motivo, Lima para o Line? Copiado. É, todo farol da barra, desça para 510. Ingressando na linha do litoral. Já está pronto. 3632, mantendo o que agora. 6312, mantém o ponto de espera da 190. Autorizado direto, reporte e final pulso. Azul 4299, chame Recife, a frequência 1251, alternativa 133325. 251-3325, azul 4299, grato. Bom, 982, prossiga para 2010, ajuste no 022, 622, tem possibilidade da MS. 2022, vai chamar nacional, 922. Salvador 35221 para pushback acionamento na remota 14. 35221 autorizado, cidade. Quente. Cruzulu vai seguir o tráfego na posição de 11 horas, aeronave passando 3 mil pés, para o 1.500 pés, é um Alfa Charlie 90. Hoje, ingressar no quadrangular, vice Cruzulu. Ingressando no Interlag, pelo... 1-888, complete aproximação, torre 18, meio. 1-888, corrigindo, torre em 1-1895. 18-900. Canamé 312, decolou aos 2.120.8, controle. 1-208, obrigado. 6-3-1-2. Salvador, bom dia, 1888, passou externo, baixou, travou. Dona 888, muito bom dia, já tenho contato visual, check train, livre pouso a 10. O vento é de 180 graus com 189. Livre pouso, bom, 1888. Lima, Lima, Foxão, está visual, canal, Dupo. Afirmativo. Para ingressar no circuito, chame torre em 1-1895. Recordando a equipe de solo para aguardar a passagem de ATR da Trip, a retaguarda, e após iniciar seu pushback. WG-6729. Olhando o pessoal de solo, aguardando o ATR, né? Vai passar na retaguarda, vai ser a de solo, após iniciar o pushback. Afirmativo. Marca 2 milhas, passando 1.500 pés. Quadrado a meu pé e voltou para a final. 2 quilos de luta na escuta da torre? Bom, velocidade superior, chame a torre em 1-1895, aguarde. Batendo se escuta ainda, quilos ou luta. Agora visto o tráfego, quilos ou luta. Uma função de 11. Copiado o esquilo Zulu, desça para 1.000 pés e faça um 360 para o sequenciamento. Afirmativo, está livrando para 1.000, Tem condições de reduzir e prosseguir com o afastamento quilosolo, se não atrapalhar o seu tráfego. Tudo bem, então desse parão no meu pé, chame torre 1895 para maiores instruções. Afirmativo, está completamente visual com o tráfego, estou agradecendo, 1895 está presente, quilosolo. Tá 3859, chame agora o centro Recife, frequência 122.8, alterna 1260. 388-1260, 3859, bom dia. Gente, whisky quilo Zulu, prossegue então o final da 107. Provavelmente será o número 2 para pouso. Guardando só a pista livre, prossegue o final da 107, reporte terceira milha, whisky quilo Zulu. Acredito que tem uma esclera prevista, ok? No solo agora aos 29 e livre à direita 12 no decimal 9. 219 à direita, boa noite, 88, obrigado. Bom dia. É. Corre o Lima Lima Fox, cuidado a 3 milhas. Lima Lima Fox, livre pouso na 17, o vento é de 180 graus com 189. 7, livre pouso para Lima Lima Fox. Confirma o pátio, Lima Lima Fox? Tá. Sente. Salvador, bom dia, 5221 da trip, pronto, ponto espera no zero. 5221, bom dia, Linda, cola pista 10, venta de 180 graus e 979. A Linda é cola. 1988. E frequência não atrasa para reportar? Lima Mike. Presente, livre, graças ao bom trabalho. Lima Fox no solo aos 3-1, prossegue até o pátio 5, livrando à direita. Até a próxima. 192, reduza para aproximação, chame torre 1895. 1895, bom dia. Velocidade? Pista livre, tem livre pouso na 17, venta de 180 graus e no 69, agilizando isso que quilo zulu. Pronto para cópia? Por gentileza, 360 para Guarulhos. Afirmativo, está pronto para cópia? Pronto para cópia, né? 319. Chanel 6311 para Guarulhos, nível 360 autorizado. Via Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu. Após prossegue conforme rota do plano de voo. Controle Salvador 120.8. Torre 18 decimal 95. Após decolagem da 10, primeira curva à direita, saída da Euleda Bridge. Aciona 5032 no transponder, Chanel 6311. Chanel 6311, entendeu? Autorizado para Guarulhos, nível 360, Upper Zulu 16, até Belo Horizonte, após o BHZ, de acordo com a rota do plano, controle 120.8, torre 118.95, decola da pista 10, primeira curva à direita, Tael, Leda, Bridge, 5032, informação quilo copiado. Afirmativo, correto, chame para puxar acionamento, Chanel 6311. Obrigado, chamaré. Para o táxi, Avjet 56729, tem 136 a bordo, 4 horas e 10, operando com 20.